Zyklad. Aro 20. Olho gordo que não gosta de fazer regime, em cima de nós não vai ganhar peso. Põe pimenta, quem quiser arruma o seu prato. Enchido com migalho, mó bafo. Olho gordo que não gosta de fazer regime, em cima de nós não vai ganhar peso. Põe pimenta, quem quiser arruma o seu prato. Enchido com migalho, oba. Dos dois lados da moeda eu não passo um pano pra ninguém. Só Ciclope, aro 20 nessa história tem. Diz que faz, diz que é, diz que acontece. Te contrata pro show, na hora de pagar esquece. Vixi, raspa o gato e meio a neblina. Te deixa um borrachado, cruzado e mato baína. Diz que é pra depositar. Não precisa esquentar. É 2 centímetros a mais no nariz. O Pinóquio mentiroso tá querendo que eu desista então. Isso não me abala. Já enfrentei coisa pior em minha caminhada. Pisei em areia movediça, mas não afundei. Planta carnívora pela raiz eu cortei. Seu passado às vezes te condena. Desfruta até umas horas. Hoje, amanhã vem o problema. Porque você... Sai. Bruxaria, feitiçaria, tudo na mira. A inveja mata, nada de mentira. Você tranquilão, nem fica preocupado. Cuidado que o Zoiclop pode dar do seu lado. Olho gordo que não gosta de fazer regime, em cima de nós não vai ganhar peso. Põe pimenta, quem quiser arruma o seu prato. Enchido com migalho, mó bafo. Olho gordo que não gosta de fazer regime, em cima de nós não vai ganhar peso. Põe pimenta, quem quiser arruma o seu prato. Enchido com migalho, mó bafo. Ô Zoiclop, vê se dá um tempo. Cuida da sua vida que a minha eu compreendo então. Ô Zoiclop, vê se dá um tempo. Cuida da sua vida que a minha eu compreendo. Trevo de 4 folhas pra ele ainda é pouco. Atrás da orelha não, tem que ser no corpo todo. Sal grosso, um colar de alho no pescoço. E se for pouco na bezedeira tem que levar. Sai zica, tiriça, sai da minha vida. Zoiclop, aro 20 é ele mesmo sem preguiça. Está sempre disposto a querer o que é dos outros. Correr atrás do seu ralé. Tô indisposto com a visão. Além do alcance ele te enxerga bem de longe. Avistei, corre, corre que ela pega. Hã? O quê? É a inveja. Olho de tandera, vê se me erra. Dá um tempo, vê se me erra. Zoiclop daqueles que não faz regime. É vários atrasados espalhados pelo mundo. E são muitos, se é tudo. Zoide Lula é grupo. Daqueles que falar que não quero e leva tudo. Vai dar o bote em você. Roubar a sua cena, quer se prevalecer. É, espero que consiga conviver com sua consciência. Olho gordo que não gosta de fazer regime, em cima de nós não vai ganhar peso. Põe pimenta, quem quiser arruma o seu prato. Enchido com migalho, mó bafo. Olho gordo que não gosta de fazer regime, em cima de nós não vai ganhar peso. Põe pimenta, quem quiser arruma o seu prato. Enchido com migalho, oba. Pronto, já colou, lançou sua teia. Não é vampiro, mas chupa sua veia. Diz que é truta, joga areia na muvuca. Mas a mentira derrete igual açúcar. Acende o incenso no local de trabalho. Purifica o ar, ainda espanta o mal olhado. Pra que crescer o olho no que é do outro? Zoiclop, aro 20 até o pescoço. Porque lobo, na pele de cordeiro tem um monte. No passado um fofoqueiro, hoje quer beber da fonte. Aperta sua mão, abre logo um sorriso. Ganhando sua confiança, esperando só vacilo. Que a brisa da música voe como vento. Carregue a maldade do ar em movimento. Acompanha tudo que vê, matando mosquito com um olho. Se ferradura desse sorte, burro não puxava carroça. Carroça.